Panorama Agrícola para 31 de agosto de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, este é o Panorama Agrícola de 31 de agosto de 2011, quarta-feira de lua nova. Na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: não aponte o erro dos outros com o dedo sujo. Viaje por Santa Catarina com Eonir Malgarese, que conhece uma plantação de nogueiras em Santa Rosa de Lima. Confira também no Panorama Agrícola de hoje a previsão do clima para a primavera. Participe do programa, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, suco de laranja com beterraba. Faça no liquidificador. Bata uma fatia de beterraba com meia xícara de suco de laranja. Fica uma delícia. É hora das notícias. A Copa de 2014 no Brasil vai criar oportunidades para pequenos produtores de alimentos orgânicos, em harmonia com a decisão do governo federal de tornar a Copa do Mundo sustentável, aliando sua imagem à questão ambiental. Uma série de estudos vai levantar oportunidades em diferentes regiões do Brasil para atender a uma demanda por uma Copa orgânica e sustentável. A entrada dos alimentos orgânicos na programação da Copa do Mundo abre caminho para que o mesmo tratamento seja dado às Olimpíadas de 2016 no Rio. Produtores localizados próximos das 12 cidades-sede da Copa têm maiores chances de terem seus produtos adquiridos. Então, no caso de Santa Catarina, os produtores orgânicos próximos de Curitiba devem ser os mais beneficiados, ou aqueles que conseguirem entregar de maneira eficaz a sua produção em Curitiba ou Porto Alegre. Atmosfera, estudos e projetos da EPAGRE-SIRAM. Nós vamos conversar hoje com a meteorologista da EPAGRE-SIRAM, Marilene de Lima, sobre a previsão do clima para a primavera, meses setembro, outubro e novembro. Ainda aí alguns dias de inverno, mas a primavera começa quando mesmo, Marilene? Olha, o calendário, astronomicamente, está previsto para iniciar no dia 23 de setembro, às 6 horas e 4 minutos. É a posição dos astros que marca o início da primavera, embora as condições de chuva e temperatura tenham alguma defasagem. Então, a partir aí do finalzinho do mês de setembro, a gente já deve começar a expectativa aí por temperaturas da primavera, que são um pouco mais elevadas em relação ao inverno. Agora, as chuvas no período de setembro, no que deve restar aí para o mês de setembro, deve tender a acompanhar o que já vem sendo observado no inverno. Agosto mais chuvoso, deve ter continuidade durante o setembro, né? Então as médias de chuva devem ficar acima do que normalmente acontece, principalmente no mês de setembro, mas no período da primavera a tendência é que as chuvas fiquem dentro do que normalmente é observado na estação, né? Sendo que essa consideração deve ser levada em conta, né, de setembro, outubro, com chuvas um pouco mais significativas. A gente lembra que para a distribuição de chuva para o estado durante a primavera é de valores em torno dos 200 a 300 milímetros no oeste e meio oeste, e do Planalto Litoral a chuva tem valores um pouco menores, né, totais um pouco menores, variam entre 140 e 180 milímetros. Em relação à distribuição de chuva, a condição atmosférica que faz com que essas chuvas sejam mais significativas em alguns momentos, geralmente são as frentes frias e os sistemas de baixa pressão que são mais intensos nessa época do ano e, por consequência, eles acabam trazendo maiores volumes de chuva. São os maiores responsáveis, então, pela chuva ocorrida nesse período, durante a estação da primavera. E com relação às temperaturas, Marilene? Olha, as temperaturas devem ficar próximas à média climatológica para o período, setembro, outubro, novembro, dentro da média, né? Mas também é bom lembrar que ondas de frio ainda podem ocorrer tanto em setembro quanto em outubro. Então, um declínio mais acentuado nas temperaturas no período noturno, por conta de ondas de ar mais seco, podem acabar formando fenômenos como a geada, né? Que as temperaturas mínimas para a formação desse fenômeno são entre 1 grau e 3 graus, né? Então isso aí pode acontecer durante os períodos tanto de outubro quanto em setembro, principalmente, né? Devido aí ao finalzinho do inverno, né? Então ainda podemos esperar por frio ocorrendo nesse início de primavera. Marilene, quando você fala em temperaturas médias, quais são os valores? Para o estado fica com uma distribuição meio diferenciada. Então, por exemplo, no Planalto, uma média de temperaturas mínimas para o mês de setembro seria próxima dos 7, 8 graus, né? Chegando até no mês de novembro em torno dos 10 graus. Já as máximas devem variar em torno dos 16 graus para setembro, né? Chegando até por volta dos 20 graus em média durante o mês de novembro. Nas outras áreas do estado, como o meio oeste, o oeste, principalmente no litoral, as temperaturas são um pouco mais elevadas, máximas que ocorrem durante o dia ou à tarde, né? Então aí teríamos temperaturas que variam entre os 21, 22 graus durante o mês de setembro, chegando até em novembro em valores mais próximos dos 24, 25 graus. E as temperaturas mínimas nessas áreas do oeste, meio-oeste e no litoral, elas começam no mês de setembro já ganhando um pouco de elevação, né, que é bem gradativa nos meses seguintes, né? Então começaria por volta dos 12, 13, 15 graus em médias, né? E já para novembro, também contando que algumas ondas de frio façam um declínio mais acentuado à noite, né? Então aí teríamos temperaturas mínimas em novembro já em torno dos 16, 18 graus. Obrigado a Marilene de Lima, meteorologista da Ipagre Ciran. Vamos agora viajar por Santa Catarina. Olá, amigos do Panorama Agrícola. E a viagem de hoje nos leva ao município de Santa Rosa de Lima, no sul catarinense, conhecido como a capital da agroecologia de Santa Catarina. O município fica situado na encosta da Serra Geral, a 120 quilômetros de Florianópolis. Em Santa Rosa de Lima, visitamos dois produtores, Mário Varmelin, produtor de leite, e Homério Gonçalves, produtor de fumo, de óleo e outras opções de negócio no campo. E sabem o que eles estão plantando? Nogueiras. As plantas ainda estão pequenas, mas já podem ser vistas na paisagem. A espécie cultivada é a nogueira pecan, originária dos Estados Unidos e do México. Ela foi introduzida no Brasil por volta de 1870. Adulta, a nogueira chega a alcançar 60 metros de altura e vive mais de 200 anos. Há registros de plantas com mais de 1000 anos. Em Santa Rosa de Lima, o projeto de cultivo está na fase inicial, mas com perspectivas de se tornar forte. E quem levou a ideia de plantar nogueiras na área de pastagem foi o Vilmar Kleinschmidt, extensionista da EPAGRE em Santa Rosa de Lima. Para conhecer de perto os resultados a campo, os produtores fizeram uma viagem ao Rio Grande do Sul, voltaram animados e hoje muita gente quer investir no negócio. É o caso do Mário Varmelin. Numa área, o produtor plantou 76 mudas de nogueira, mas pretende ampliar. Ele quer chegar a 200 plantas na propriedade, sempre integradas com a pecuária. O produtor Homério Gonçalves foi mais ousado. Ele já plantou 3 hectares de nogueiras. E no escritório da Epagre sempre tem agricultor em busca da novidade. Vilmar orienta sobre o cultivo e mostra como é o sistema de produção. Para os agricultores, a vantagem de apostar neste novo negócio é que o mercado é garantido. Uma empresa gaúcha fornece as mudas e assegura toda a compra das nozes. Amigos, por hoje é isso. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro aqui no Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.